mensagem, notícia, música religiosa, sinal de fé, um programa religioso em linguagem moderna. Produção e apresentação, pastoral da juventude, paróquia Nossa Senhora da Conceição de Cearani. Aos domingos, 8 da manhã, sinal de fé. Apoio Rádio 95. Rádio 95.